Meditando em minha vida, percebi que sem Jesus não sou ninguém. Meu amigo incomparável, minha fonte inesgotável de amor. Quando sinto sua ausência, vejo logo a diferença sem razão. Não vou nunca me afastar, o caminho é Jesus, outro não há. Pra onde irei eu, se Jesus é o caminho? Pra onde irei eu, pois sem Ele estou sozinho? Pra onde irei eu, sem Deus? Pra onde irei eu, se Jesus é o caminho? Pra onde irei eu, pois sem Ele estou sozinho? Pra onde irei eu, sem Deus? Se você está perdido, ouça agora, meu amigo, o que vou dizer. Eu também já fui assim, meu caminho era ruim, sem direção. Um caminho tão macabro, tudo era tão errado sem Jesus. Mas agora é diferente, Ele está em minha frente, é meu Senhor. Pra onde irei eu, se Jesus é o caminho? Pra onde irei eu, pois sem Ele estou sozinho? Pra onde irei eu, sem Deus? Pra onde irei eu, se Jesus é o caminho? Pra onde irei eu, pois sem Ele estou sozinho? Pra onde irei eu? Pois sem Ele estou sozinho, pra onde irei?